5. 1895, 6113. Em 1895, para decolagem. Índia Alfa, 1895, o Gol, 1885. Obrigado, boa noite. Torre 6313 da Oceania, sinal ILS. 3113, modulou 6748. 6313, sinal ILS. 6313, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 10 nós. Livre pouso, 090, 6313. Através da Juliette, 6748. 6748, mantém a posição, vai ficar corrigindo. Pode ingressar via Juliette, atenção ao início do táxi do Gol, seu portão 02. Juliette, início do táxi do Gol, 02, 6743. Controle Salvador, Rio 5972. Controle Salvador, Rio 5972. Rio 5972, identifique e desça para 040, chegada bom. 040 no perfil da bomba, Rio 5972. Salvador, é o TAN 3152. 3152, um minuto com a perna, Céu. Ok, guarda. Salvador, muito boa noite, o Gol 1885, ponto de pena, da 10, pronto. No 885, tu avisou algum tráfego na curtíssima? Afirmativo, senhora. Após a passagem do mesmo, será ali e mantém? Passagem do tráfego ali, mantém o Gol 1885, na 10. Para Salvador. É o Azul 4209, tá van, Duna, tá presente, pode prosseguir descida 2010? Afirmativa autorizada LS, reporte no localizador. Gente, você me confirma o ajuste, por gentileza? E 3 padrão. Padrão, obrigado, para 2000, autorizado X, o ILS X-Ray. Puxa 963, 103, solo 25, libere a direita, táxi autorizado, Alfa Índia, portão 1. Pode permanecer na minha frequência. Permanecendo na sua, Alfa Índia, portão número 1. Permanece a frequência. Gol 1885, está autorizada a decolagem em pista 10, vento uma centena, 12 nós. Livre decolagem, Gol 1885. 52, pronto para cópia. Quanto está? 3152. Autorizado Maceió 330, via Peruísque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. 5150 é o código, 198 é o controle. Estabilizado no X-Rail 4209. 209, chame torre, 1 no 8, decimal 6, 4209. Então, 1895. Gente, 1895, 4209. Puxa estacionamento, posição 10. 6310, autorizado puxa estacionamento, chama para início de táxi, portão 10. Posição 10, chamada para o táxi, estacionamento 6310. O senhor está baixado e travado? Negativo, lhe informo assim que tiver baixado e travado, 4209. Center. 885, decola os 27, chame o controle 198, tem um bom voo. 198, obrigado, boa noite, voo no 875. Na 6201, no Chame Recife, 13325, alterne 125, décima 1. 3325, 251, grato, Chame 6201. Salvador, balante, eu vou no 885, passando 220. 885, suba ao 360, seda da Elva e Prodileda, está sob vigilância. Da Elva, está livre a Prodileda e vigilância, vou no 875. No 405, chame a torre em 118, décimo 95 para o pushback. Camará. Torre, Camarão, gol no 405, no 5, pushback, acionamento. No 405, autorizado, chame para emitir táxi. Camará para o táxi, gol no 405. M310 na escuta do solo. Acima pra chegar. Ok, monitore agora 118 decimal 95 para início do táxi. Camarada 1995 táxi, obrigado. 1895, ok? Chanel 6310 estacionado para o táxi, nós temos 171, 171 a bordo, 3 horas e 25 autonomia, alternativa Salvador. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Juliette Alfa, ponto de espera 10, chamará para... pronto, 6310. Azul 4209, solo 30, libera a direita, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta, libera a direita via Alfa, reporte antes da Juliette, 4209. Rio 5972. 5972 para 2000, chamará estabilizando. Para o Adituma autorizado, caso deseje. Cliente, Rio 5972. 6310, pode prosseguir de Apache ou Índia? Pode sim, não tem problema não. Prosseguindo, 6310. O Gol não deixou espaço suficiente para o senhor passar, foi isso? Espaço, mas é noturno, como a Índia está livre aqui, acho que fica um pouquinho mais confortável. Ah, sem problemas. O Gol 140 para o táxi, 101 a bordo, 6 horas e 45, alterna a cabine. Táxi via Juliette Alfa, ponto de espera sobre essa frequência para decolagem. Juliette Alfa chamará para o táxi 70. Azul 4209, ingresse via Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, 4209. Salvador, Gol 604, autorização Fortaleza. 604, 1 minuto, cópia. Ok. Gol no 885, chame o centro, 13325, alterne 1251. Ok, 13325, 251, gol 1885. Gol 604, pronto para a cópia. Copio, 604. Fortaleza aprovada, nível de voo 370, via Pesulo 19. Momo frote a subida, curva esquerda após a decolagem. Código transponder 5151 e o controle 198. Fortaleza 370, Pesulo 19, Momo frote, curva esquerda 5151, transponder 198 é o controle, o gol. 1604. Correto, senhor, para posicionar. Depois será para o posicionamento 1604. Salvador, Oxa 6313, solicita nível 360 para Guarulhos. Será coordenado o minuto cópia 6313? Rápido. Salvador, Gol 9075, boa noite. O 9075, identifique e desça o 040, chegada a ponto. 40 na ponta, 075. Salvador, Rio 5972, final, Embaixada checado. Rio 5972, pouso autorizado, pista 10, vento uma centena, 89. Ciente, Rio 5972, autorizado pouso. O Xenai 63, 13, pronto para a cópia. Próximo da presidência para chegar. Guarulhos aprovado, nível de voo 360, via Peruísque 50. Subida da El, Leda, Bidev. Primeira curva à direita após a decolagem. 5162 é o código, 198 é o controle. Autorizado, Guarulhos 360, via Peruísque 50. Saída da El, Leda, Bidev. Primeira curva à direita, 5162 é o transponder, 198 é o controle. Saída para 6313, sou gate 1, chamada quando pronto para puxa acionamento. Correto, afirmativo, informa para pushback acionamento. Chamará. Minha 310 está visual com tráfego na final da 10? Afirma, visual. Após a passagem do tráfego, o senhor ali mantém? Fazendo na final ali, mantém pista 10, o senhor é 6390. Solos 40, libere a direita e prossegue táxi Alfa Quilo para o Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, mantendo sua escuta. Xenai 6310, autorizada a decolagem pista 10, vento, uma centena 79. Livre descendo pista 10, o Xenai 6310. Mantenha o voo na 4.05. 6310, decolou os 43, chame controle 198, bom voo. Boa noite, obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite. O total 9907, Cintilex por aí. 9907, identifique desse 040, chegada Bonf. 0040 na Bonf, identificou 9907. Boa noite, controle. O cenário 6390, decolou, sai da FUCA. Ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado, ILS. Confia, foi por 9075. Afirmativo, 2000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado. 2000 pés, 114, reporte areia, 9075. Controle, boa noite, o cenário 6310. No zero, contato radar, vigilância, suba 350. CS, CS 350, 63 no zero. Para o pushback, acionamento, 3152. Solo Salvador, OTAN 3152, para o pushback, acionamento. Chame torre, frequência 18 decimal 95. 1895. Torre Salvador, OTAN 3152, para pushback, acionamento. 3152 no 7, autorizado, chama para início de táxi. Chama. Webjet 6747, pronto para cópia? Site. Autorizado Guarulhos 340 via Peruísque 50, subida da El, Leda, Bidev, primeira curva direita após a decolagem. 5161 é o código, 198 é o controle. Guarulhos. Ô amigo, você é muito baixa a transmissão, você poderia repetir apenas o código transponder? Correto, chama para puxar sinal 6747. A informação X-Ray vai atingir o 50, bora aí. Olha, 198, tem um bom voo. 05? 3305, identifique e desça para o 050, no proditado. 050, proditado. 198. Controle Salvador, voo 1405. 405, suba 360, saída Gole. Saída Gole, eu cito para o 360, estacionado 5146, gol 1405. 3305, pode manter velocidade? Está autorizado a speed, vou ir para o Diduna, 3305. Diduna, 3305, brigadão. Táxi, OTAN 3152, está com PLB 178, autonomia de 1 hora 54, alterna Aracaju. Táxi, autorizado, Juliette Alfa, ponto, espera, chame torre, chame nessa frequência para decolagem. Via Juliette Alfa, mantém essa frequência, OTAN 3152. PS 9075. Já está baixado e travado? Acima, senhora. Autorizado pouso pista 10, vento uma centena 10 nós. Tive pouso na 10, 9075. Certo, obrigado, bom trabalho. 9907, vetor para o sequenciamento, voe na proa 240, limitado pelo custo localizador. Desça e mantenha 3.000 pés, ajuste no 014. Sim, ajustado no 014, desce para 3.000 pés, na proa 240, limitado pelo localizador. Voltando 3305, desça para 2.000 pés, ajuste no 014. 2.004, 3305. Torre Gol no 604, a posição é meia dúzia, pushback estacionamento. Autorizado, já entrei início de táxi, 604. Livre, puxa, sinal, chamará o início do táxi, 604. Salvador, 3662, pushback estacionamento no portão.